pobre enrolada no topo. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. A cobra na capoeira é um sinal de perigo. Peçoenta em traiçoeira, abre o olho, meu amigo. Cobra enrolada no topo, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Pode ser a cascavel, cobra coral de aracuçu, mas o bote mais cruel é a tal da urutu. Cobra enrolada no topo, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. O uruto cruzeiro, deste mundo não se esqueça. É metade corpo inteiro e deu uma cruz na cabeça. Enrolada no topo, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Esse aqui foi sucuri, jararaca que não foi. Agora acabei de ver, a urutu matou meu boi. Enrolada no topo, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço.